Estamos de volta com o programa Lixeirinha, aqui na Rádio Unifran FM. Eu tô com o meu parceirão Luiz e a gente ouviu o The Fala no primeiro bloco. Tem alguma coisa a acrescentar aí a mais do The Fala? Não, cara, quem quiser saber mais, procura. Aí tem muito material do pessoal na internet. É legal que eles estão voltando agora com a formação original. Eu posso estar enganado, mas parece que é rolando um disco ao vivo. Todo mundo tá voltando, né? O Graforreia também tá voltando com a formação original. O Graforreia parou, né? Mas agora voltou. Vai fazer músicas novas e tal. É, e formação original mesmo, né? Com o Marcelo Birk. Que foi o cara que fundou a banda, na verdade. A banda é dele. O grande entusiasta da história ali foi ele. Quem não conhece, procure, porque é uma banda que vale a pena escutar, vale a pena conhecer. É, clássica. Das clássicas, das clássicas. Ok. Tem gente que conhece, mas não tá ligando o nome à pessoa. Principalmente pro Popozuda, cara. Aquilo ali, sucesso nacional, velho. Pode crer. E pra te relacionar a banda, um gato branco, velho. Todo branco. Eu acho que é sinal de muita sorte que ele passou na nossa frente. Deve ser, porque gato preto é azar. Pois é. Não relacione a banda com o Popozuda. É. Não estigmatizem a banda com o Popozuda, assim, cara. Antes de ouvir a música, né? É. Tem umas coisas que o nego já vai generalizar, né? É, já tem nego que já acha que é banda de funk, cara. Não tem nada a ver, velho. Nada a ver. Pode crer. É uma banda muito mais rock que muito bunda mole que toca rock por aí. Que acha que toca rock. Tá ligado. Ok. Como de praxe, a gente vai fazer o segundo bloco especial voltado pra banda The Wanteds, do nosso amigão Vioto, que não tá aqui conosco, não sei porquê, mas a gente não deixa ele em paz, inclusive, porque o showzinho deles vai ser semana que vem já, né? Semana que vem, cara, dia 13. Dia 13, no Teatro Municipal. Sexta? É sexta-feira que vem. É, sexta-feira dia 13, enfim. E semana passada eu sugeri que uma promoção... Foi a Maísa que participou e respondeu certa a questão. E a resposta dela foi Complicated Girl, que é uma música que vai rolar hoje no programa em homenagem à Maísa aí. Exatamente. Então a gente pensou em algumas músicas do Wanteds aqui pra rolar nesse bloco. E como o Luiz estava dizendo aqui, de fato, eu concordo que o Wanteds Nova Dream do Wanteds é um disco divisor de águas, né, do Wanteds. Que história eu é essa? Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim. A banda é bem mais madura depois de Wanteds Nova Dream. Exatamente. E que foi lançado no Teatro Municipal também, esse disco, em 2006, parece, 2007, não sei. Assim como vai ser lançado esse disco agora. E acredito que daqui 20 anos o Wanteds vai estar lançando discos no Teatro Municipal ainda. Porém, por um lado é legal, porque a banda vai amadurecendo e tocando em Franca e região. Enfim, a gente então escolheu três músicas aqui. A primeira vai ser Complicated Girl, que nunca rolou aqui no programa, que foi a música vencedora do concurso aí, e a canção da Maísa. Depois a gente pode ouvir, por exemplo, Enter Nova Dream, que é a faixa título. E eu quero mandar uma especial pro Gansola, que não tá aqui hoje com nós, que é Lookout, que ele vai adorar ouvir essa em casa. Oh, yeah. Ganso, Lookout, go, go, go. A gente pode continuar com essa promoção, aliás, do Wanteds. Se você me procurar lá no Facebook, Tuizutose, e me disser o nome de uma música do Wanteds que não tenha rolado no programa Lixeirinha, você concorre ao disco novo do Wanteds, Code Magic Tales. E é isso aí, daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha. Divirtam-se com The Wanteds. tell you. I wish I could express myself through this song that now I'm singing. Because a dream that wasn't true. Iggy Pop, and I hear this. Alicia Ree, eh? Look out. Lixeirinha, nossa, bom demais esse negócio, é bonito demais, nossa. I don't know what to say about.